Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e financiamento do FEDER, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. O que é o design? As respostas são muitas e variadas. O conceito pode ser confuso para a maior parte dos leigos na matéria. Neste Ciência em Sintonia, fomos escutar uma opinião, a do professor Francisco Paiva, licenciado em Design pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa, em Arquitetura pela Universidade de Coimbra e mestre em Desenho pela Universidade do País Basco. Francisco Paiva dá aulas na Academia da Beira Interior, na Covilhã, desde 2000 e é atualmente o diretor de curso do primeiro ciclo de Design e Multimédia. Voltamos à pergunta. O que é o design, professor Francisco Paiva? Bem, é sempre aquela pergunta fatal e à qual não se consegue dar uma resposta suficiente, não é? Aquilo que poderá ser a minha definição do design. Eminentemente uma disciplina, uma atividade humana de cariz projetual, portanto, que consegue antecipar o mundo, não é? Num primeiro momento ligado aos instrumentos de projeto próprios das artes mais convencionais, com base no desenho, na prototipagem, no estudo das características formais, e progressivamente mais atento às questões conceptuais e de interação com as pessoas. Penso que é uma área de conhecimento não especializado, ou seja, os designers são em geral especialistas da não especialização, porque de facto tocam em muitas coisas, mas têm essa capacidade de condicionar e de gerir o projeto em função de um programa que nem sempre está, é claro, mas que se vai concretizando à medida que o próprio projeto avança. Não tenho, obviamente, uma definição de dicionário, até porque, em geral, não me satisfazem, mas é muito essa capacidade de dar forma àquilo no sentido quase do desenho, do desenho renascentista, de fazer com que a vontade passe a ter ser, no sentido de passe a existir, não? Faça parte do nosso mundo e também, obviamente, condiciona as nossas próprias atitudes, porque há aqui uma certa recursividade, ou seja, os produtos não só resultam das nossas necessidades, como criam outras necessidades. Uma das principais características do design é a comunicação com várias matérias e áreas de trabalho. No âmbito do design multimédia, quer as tangências, as interseções com o domínio da informática, da interação, da programação, mas também com os domínios da infografia, nos domínios da infografia, do design de informação, onde por vezes a fronteira até entre o jornalismo e a tradução gráfica, diagramática, esquemática dos conteúdos, nem sempre essa distinção é fácil. No domínio da produção industrial, a forma e a função, não é? Por vezes não se conseguem dissociar e muitas vezes a forma decorre da compreensão que o designer tem dos procedimentos tecnológicos de base na própria produção industrial, na transformação da matéria que dá depois origem aos produtos, seja ela matéria física, sei lá, vidro, cerâmica, diversas ligas metálicas, às fibras têxteis e até, obviamente, à própria informação e tudo aquilo que é imaterial, como seja a própria sensação e os serviços que cada vez mais o design se ocupa no âmbito de algumas pós-graduações, precisamente em design de serviços, não é? A capacidade de integrar num serviço imensas premissas que, por vezes, permanecem dispersas e que o designer consegue, de forma relativamente holística, concentrar num produto, portanto, e dar-lhe uma designação concreta, por vezes, irreconhecível, não é, pelos utilizadores. Portanto, designadamente este domínio da centralidade do utilizador, portanto, é um domínio muito caro, chamado, portanto, nós usamos na gíria o UX, não é? É muito central no design contemporâneo, não apenas no design imaterial, portanto, multimédia ou digital, também nas vertentes mais tradicionais do design, ela está presente. Aproveitamos o encontro com o professor Francisco Paiva para saber de que males padece o design em Portugal. Os problemas relacionados com a investigação em design são, em geral, problemas complexos, nem sempre bem circunscritos ou bem colocados, não é? Nem sempre se percebe claramente quais são os contornos, quais são as fronteiras disciplinares desses problemas. Na medida em que o design, em termos etimológicos, desde logo, tem uma vertente, um cariz projetual. Significa isto que se aproxima tanto das artes, das belas artes, das artes visuais, das artes plásticas, da arquitetura, portanto, aquilo que nós chamamos um substrato cultural, não é? Da nossa civilização, mas, por outro lado, está desde a sua gênese também ligado, inclusive, à indústria, não só à tecnologia, mas à própria indústria, não é? Desde, portanto, a história do design está intimamente ligada às grandes exposições, às exposições internacionais, em que os países e os fabricantes e a indústria dos diversos, sobretudo a indústria exportadora, procurava diferenciar os produtos através da qualidade da sua concepção e também da possibilidade de estabelecer alguns signos de vanguarda, e o design sempre deu, desde a origem, desde a primeira exposição de Londres, 1851, esse contributo. Fosse nos domínios do produto, estritamente industrial, fosse mesmo, desde logo, nos domínios da identidade corporativa, do estabelecimento de marcas, de estratégias de persuasão, publicitárias ou outras, e também o posicionamento da produção industrial no domínio, não só da transação de bens, no domínio económico, também da dita economia da cultura, não apenas do sentido prático da vida, mas também no sentido mais lúdico, simbólico e de representação. A Covilhã acolhe desde 2011 a Designa, uma conferência internacional de investigação em design. Francisco Paiva é um dos dois professores do curso de design multimédia responsáveis pela organização do evento, que se realiza na Universidade da Beira Interior. Teve um primeiro ano dedicado com o mote era a esperança projetual, em que, em certa medida, pretendia recentrar o design nas suas diversas vertentes de comunicação, na multimédia, têxtil e moda, e o design industrial no âmbito da construção de um qualquer futuro, não é? O design enquanto disciplina projetual, eminentemente. Sendo depois seguida a segunda edição, já sobre um problema mais concreto, o problema da sustentabilidade. Em 2013 falou-se do interface, uma área de fronteira entre a parte física e o lado menos palpável dos produtos. A Designa tem vindo a ser organizada em 6 painéis: comunicação, multimédia, moda, teoria, ensino e produto industrial. E nasceu por uma motivação científica bastante concreta. Faltava um fórum onde a investigação que nós aqui desenvolvíamos e se tivesse visibilidade. Depois disso, tentámos constituir uma comissão alargada, uma comissão científica, incluindo pessoas externas à Universidade da Beira Interior, e fomos convidando um conjunto de pessoas que também nos foram dando as suas opiniões e fazendo também as suas propostas. E logo na primeira edição constatámos que era necessário, a nível nacional, abrir um espaço de discussão dos trabalhos de investigação, uma vez que cada vez há mais alunos dos primeiros ciclos e dos segundos ciclos de design a fazer a investigação meritória, por vezes de forma autónoma, mas normalmente integrados em equipas de investigação mais vastas e pluridisciplinares. E, por outro lado, esses investigadores não tinham e ainda hoje carecem de espaços onde possam mostrar e discutir com seus pares esse trabalho. Por outro lado, conseguirmos ter também na Universidade da Beira Interior representada a investigação que se faz no país. Pensar um evento para todos foi outro ponto de partida. Procuramos, desde logo, abrir o programa, ao contrário da generalidade de eventos, portanto, muito fechados e feitos, por vezes, apenas para a satisfação do ego das instituições que os organizam. Nós pretendemos abrir a conferência a todos os investigadores ou profissionais nacionais e internacionais que o desejassem. Criámos um primeiro call for papers, portanto uma chamada para a apresentação de comunicações, E constituímos logo nessa primeira edição um conselho de referis, portanto um júri que vai apreciar e opinar e fazer no fundo a seleção e a classificação e também o comentário, porque pensamos que essa interação prévia entre o painel de revisores e os autores, ainda que sob a condição de anonimato, portanto nós temos um double blind review, portanto é uma revisão cega por duas pessoas que o autor não conhece, porque toda essa atribuição das comunicações é feita pela plataforma segundo modelos mais ou menos aleatórios e considerando algumas incompatibilidades, designadamente ninguém da mesma instituição pode rever uma comunicação submetida por algum dos seus colegas, pessoas que são citadas no artigo não podem rever esse artigo, portanto, há um conjunto de prioridades, portanto, de parâmetros que nós estabelecemos como condição dessa isenção, portanto, na seleção. Portanto, por um lado, ter esse call for papers, portanto, essa chamada de comunicações aberta, com prazo definido e subordinadas ao tema. Paralelamente, procuramos também dar alguma orientação aos painéis, aos diferentes painéis de especializados, convidando pessoas que, a nosso entender, portanto, ou por sugestão dos membros da Comissão Científica, portanto, que é um painel muito variado, pessoas de praticamente todas as universidades do país, escolas superiores, onde existem cursos de design, que podem sugerir, ou pessoas que, por qualquer razão, se cruzaram connosco, também na nossa deambulação pelo mundo, em conferências semelhantes. Graças à Designa, a Conferência de Investigação em Design, que estamos a conhecer no programa de hoje, como dizia, graças à Designa, já se juntaram na Covilhã nomes grandes do panorama português e algumas referências internacionais, como Alastair Feidluck, da Universidade de Aalto, em Helsínquia, ou a Krista Sommerer, da Universidade de Arte e Design de Linz, na Áustria. O interesse e entusiasmo pela Designa tem sido transversal, como explica o professor Francisco Paiva. Temos registado, uma vez que vamos apenas na terceira edição, também um progressivo interesse por parte do público, sejam investigadores, estudantes ou profissionais e até programadores culturais e outro tipo de agentes. Portanto, obviamente, pessoas ligadas à academia, mas não só, parques de ciência e tecnologia, industriais. Temos tido até alguns apoios. E, por outro lado, também estamos a receber, e temos registado este ano em especial, pedidos de parceria, solicitações de diversos tipos para apresentação de projetos, colaboração, apresentação, inclusive, nós temos uma espécie de showcase no final, portanto, em que indústrias, gabinetes, agências vêm apresentar alguns trabalhos, por forma também a aproveitarem da convergência, da congregação de um conjunto de pessoas com interesses relativamente comuns para fazer também esse trabalho social, não é? Relacional, de lobby. A própria Academia tem mostrado cada vez mais interesse pela Designa, a Conferência de Investigação em Design. Também internamente, mesmo por pessoas provenientes de outras áreas científicas, tem havido um permanente espírito de abertura e uma curiosidade, portanto, que nos pedem informações sobre a edição em curso, sobre a forma de trazerem os alunos, o modo de poderem apresentar ou submeter projetos. Eu creio que na terceira edição nós não temos ainda um recuo suficiente que nos permita fazer, digamos assim, uma análise dos números, mas em termos empíricos, não é? Tenho notado um progressivo interesse e até diria mesmo entusiasmo pela conferência, inclusive nos países de expressão ibérica e portuguesa, do Brasil, temos recebido cada ano mais submissões, também da América Latina em geral, portanto, o que significa que a informação circula e que as pessoas que vêm, que presumo que levam também uma boa imagem da organização, ainda que eu seja suspeito para julgar, mas é claro que uma organização de uma conferência deste tipo nunca está adquirida. Todos os anos nós temos que renovar rotinas, procedimentos, mas é bastante gratificante ver esse retorno, sem dúvida. São apenas 3 anos de vida, mas a Designa, a Conferência Internacional de Investigação em Design, que se realiza todos os anos na Covilhã, já deixou marcas em todos os públicos, em Portugal e não só. Este é o Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. Com talento revelado nas mais variadas áreas da ciência e das artes, Leonardo da Vinci marcou a história do Renascimento por uma inigualável capacidade de invenção e curiosidade. Foram poucas as obras que chegou a ver construídas, ainda que tenha deixado no papel muitos projetos que mais tarde, séculos mais tarde, viriam a ser realidade. Leonardo da Vinci viveu entre 1452 e 1519. São muitos os projetos que se destacam deste inventor vanguardista, entre os quais o homem vitruviano, o famoso desenho de 1490 que descreve uma figura masculina desnuda, separada e simultaneamente em duas posições sobrepostas, com os braços inscritos num círculo e num quadrado. Da Vinci modelou o que considerava ser o homem perfeito a partir das proporções deixadas por Vitruvius, um arquiteto romano do século I a.C. O desenho de Leonardo, em tinta e lápis sobre papel, é visto como um exemplo dos ideais renascentistas. Apologista de saídas rápidas, Da Vinci estruturou uma ponte giratória e pensou que pudesse ser melhor usada na guerra. Os materiais seriam leves e fortes, fixados num sistema de cordas que permitiriam a um exército instalá-la e atravessá-la rapidamente. Para a cidade ideal, o italiano, a viver em Milão, traçou ao pormenor um lugar mais eficiente, sem muros e com sistema de abastecimento de água e esgotos, inovador, numa altura em que se vivia em amontoados de casas, sem que ninguém pensasse em urbanismo. 500 anos antes do avião, já Leonardo da Vinci, inspirado por um moinho de vento de brinquedo, tinha delineado o helicóptero. Ideia pouco prática, ao ponto de os cientistas modernos concordarem que nunca tenha saído do chão. O curioso instrumento era para ser operado por 4 homens. Em 2004, cientistas de um museu de Florença construíram uma réplica de um veículo autopropelido e descobriram que funcionou como Da Vinci pretendia, um carro de madeira que se move pelo contacto entre molas e rodas. Criador de vários instrumentos bélicos estratégicos de ataque e de guerra, o gênio da Renascença elaborou no papel um canhão com 3 canos, modelo mortal em campo de batalha, facilmente desmontável e transportado. Leonardo da Vinci era um obcecado pelo mar e por voar, razão que o levou a projetar um aparelho de mergulho, várias máquinas voadoras, sendo a Asa Delta a mais conhecida, e o paraquedas. São alguns instrumentos que da Vinci deixou para a história, a maioria não os viu concretizados. Espírito inventivo e criativo quanto baste. Se nos acompanhou desde o início deste Ciência em Sintonia, sabe que estamos a falar de design, design de produto, industrial, de multimédia, e agora falamos de design de moda e de um projeto criado em 2007 na Universidade da Beira Interior, na Covilhã. Rita Salvado é professora no Departamento de Ciência e Tecnologia Têxteis e diretora da Licenciatura em Design de Moda na UBI, um curso que nasceu em resposta às exigências dos novos tempos. Depois de uns anos longos de experiência no ensino de engenharia têxtil, decidimos abraçar o desafio de criar, em sinergia com o Departamento de Comunicação e Artes, uma nova formação que era em design de moda. E, portanto, esse novo desafio representou para os engenheiros têxteis da casa abrir, não é, os horizontes e procurar novas abordagens e adaptarmos-nos ao trabalho com alunos que tinham uma atitude totalmente diferente e a transmitir, não é, e a fazê-los descobrir conteúdos que, ainda que sendo técnicos, portanto, tínhamos que permitir uma descoberta de forma, né, claramente distinta. Alunos diferentes, com exigências e expectativas distintas, que deram um empurrão na criação do MOVE, Mostra de Design de Moda. O MOVE como um projeto que, no fundo, serviu de guia e de motor para a afirmação e a consolidação da formação em design de moda no primeiro ciclo aqui na UBI. acabámos por, através do MOVE, desenvolver uma série de ações que acabaram por permitir ajudar os professores também a terem contacto com outros colegas com mais experiência, com outros colegas de áreas diferentes, de forma a haver um intercâmbio enriquecedor para a aprendizagem, não é, dos próprios professores também, não é, desta nova área científica. A estreia do MOVE aconteceu em julho de 2007, mas a história já vinha de trás. Foi uma edição que já assentou numa experiência prévia do CAPA, em 2005, que foi um evento realizado entre o design de moda e o design multimédia, e foi uma experiência muito enriquecedora que permitiu aprofundar precisamente a sinergia entre a moda e o multimédia, entre os dois departamentos muito envolvidos também nos cursos, o Departamento de Ciência e Tecnologia de Têxteis e o Departamento de Comunicação e Artes, de maneira que, pronto, essa experiência serviu de base e depois o MOVE centrou-se mais e focou mais a área específica do design de moda. Mas afinal, o que é que se pretende com o MOVE? Rita Salvado explica. É mesmo no sentido de fazer mexer, de movimento, de promover a ação, a dinâmica, a proatividade, fazer mexer, no sentido de ser empreendedor e a transmissão pelas atitudes, não é? De envolver todos e, pronto, acreditando que a dinâmica faz acontecer e cria oportunidades. A Mostra de Design de Moda é organizada pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Têxteis, sempre com muitas atividades à mistura. O MOVE incluiu desde o início uma mostra de trabalhos, porque queríamos mostrar à comunidade, e é claro que acreditando, não é, que isso nos levaria mais além e que nos permitiria estabelecer parcerias. Portanto, sempre convidámos e trouxemos as empresas e apresentámos os trabalhos às escolas do secundário. Portanto, tentámos aproximar-nos da comunidade através da exposição dos trabalhos que realizávamos academicamente. E paralelamente, para dinamizar também esta mostra que fazemos no museu, temos feito sempre no Museu de Lanifícios, na Galeria de Exposições do Museu, adicionar ao programa, não é, ou realizar durante o período da mostra seminários e palestras de forma a dinamizar, pronto, e que estejam de alguma forma relacionados. Portanto, no geral, o MOVE tem integrado a exposição realizada no museu, palestras e workshops práticos. E tentamos muitas vezes ligar as temáticas das palestras com os workshops. Por exemplo, na última edição tivemos um workshop com o David Luxemburg, que é um designer holandês, e que era sobre relacionar a linguagem verbal e a linguagem visual. E nas palestras houve diversas, mas uma delas era precisamente falar destes ditados e destas expressões portuguesas que estão cristalizadas, mas têm a ver com o têxtil, não é? Preço por um fio, pano para manga, rebentar pelas costuras e tantas outras. Pronto, então, tentamos sempre ligar de forma a abrir os horizontes. Conferências abertas à comunidade, apresentação dos portfólios dos finalistas da licenciatura de Design de Moda e workshops dos mais variados tipos. A professora Rita Salvado destaca o evento dedicado à capulana, um tecido tradicional de Moçambique. Revisitar a capulana, com todo o simbolismo que tem, mas com as referências culturais da cidade da Covilhã como uma cidade industrial dos lanifícios. De maneira que os alunos foram à procura desse, a descobrir o património arquitetónico também, que é imenso na Covilhã, o património industrial, mas também ditados que há em torno, os nomes das famílias, Fiadeiro, Lanzinha, que por aqui na região há tanto. O curso de Design de Moda, com direção de Rita Salvado, entra agora numa fase de consolidação de todas as aprendizagens que se foram fazendo ao longo dos anos e de todos os pontos de contacto com as mais diversas áreas. Há um desafio grande aqui, há um desafio de investigação entre criar pontes e cooperação e sinergia entre a engenharia têxtil e o design de moda. Um de muitos, porque o design de moda é muito, o design é muito abrangente em termos de cultura e, portanto, este desafio é um desafio meu pessoal, porque sou engenheira têxtil, mas no design de moda contribuem, ou para a formação em design de moda, contribuem professores com formações muito distintas, desde sociologia, artes, comunicação, engenharia têxtil, pronto, e portanto, não é? Cada um tem que encontrar as pontes entre a investigação e o ensino, mas neste caso em que a identidade do curso também anda em torno da tecnologia, para o Departamento de Ciência e Tecnologia Têxteis foi um grande desafio, e é um grande desafio, encontrar temáticas que permitam criar pontes entre a investigação em engenharia têxtil e o envolvimento de alunos de design de moda que se interessem e que queiram explorar esses assuntos. Durante anos, a Covilhã foi conhecida como a Manchester de Portugal pela produção na área dos têxteis. Hoje ainda existem algumas unidades fabris na região e muitas memórias que proporcionam o desenvolvimento de projetos locais. Temos fábricas importantes ainda a elaborar, temos muita população que trabalhou durante os lanifícios e, portanto, tem aquela experiência empírica de olhar para os materiais e sentir, reconhecer qual é, se é lã, se não é. Pronto, e portanto, e temos também na universidade, aqui, oficinas muito bem equipadas, portanto, nós temos uma fábrica em Ponto Pequeno, e portanto, para potenciar a tecnologia que temos, e que é dispendiosa de ter a trabalhar, e que são máquinas que não são necessariamente flexíveis para as usarmos durante as aulas, portanto, requer um projeto estruturante por trás que nos permita viabilizar a utilização destas máquinas, pô-las ao serviço de designers que queiram experimentar alternativas ou fazer trabalhos na área do design têxtil e que não têm acesso, porque uma fábrica grande, né, não pode parar a sua produção, né, para estar a fazer experiências assim em ponto pequeno, portanto, mas nós temos aqui as condições de poder, no fundo, ter uma fábrica piloto e laboratorial que permita fazer quer experiências, quer pequenas coleções. Não há nada melhor do que ver a investigação e o saber científico a colaborar com o mundo real, por assim dizer. A professora Rita Salvado lembra um acontecimento bastante mediático que juntou todas as peças. Em 2010, penso que foi na Moda Lisboa do outono, 2010, a coleção da Forest Design em malhas foi feita aqui na UPI. Portanto, e foi nesse sentido, os protótipos foram realizados aqui nas nossas máquinas, portanto, nós queríamos potenciar esse tipo de cooperação para rentabilizar também todo o parque tecnológico que temos. O curso de Design de Moda da Universidade da Beira Interior já formou mais de 300 alunos. A maioria encontra-se a trabalhar nas mais variadas áreas, por exemplo, no desenvolvimento criativo de coleções, em funções comerciais, em revistas de moda, em design têxtil para automóveis e para vestuário. A Universidade da Beira Interior está em destaque nesta emissão. Ainda lá vamos voltar. Antes, temos notícias. No campo do design, há três marcas nacionais entre as 100 melhores do mundo. Boca do Lobo, Brambu e Delightful foram as marcas selecionadas pela AD Collector. Todos os anos, a revista francesa faz a seleção dos 100 melhores designers de interiores, uma iniciativa considerada os Oscars do design. Uma mesa de jantar da Boca do Lobo, um aparador da Brambu e um candeeiro de mesa da Delightful mereceram a distinção da conceituada revista. As três marcas fazem parte do grupo português Maria Design. Cientistas alemães desenvolveram um perfume para ajudar a encontrar o parceiro certo. O aroma deste perfume faz realçar o odor corporal. Segundo o Instituto Max Planck de Imunologia e Epigenética em Friburgo, o odor corporal desempenha um papel decisivo na escolha do parceiro. O líder do grupo de investigadores refere que os genes imunológicos e o odor ligado a eles é diferente de pessoa para pessoa e a escolha através do cheiro é um ato inconsciente. Os cientistas trabalharam 10 anos nesta fragrância sintética. O estudo está entre a imunologia e o comportamento. Agora, o embaixador da Google em Portugal. Chama-se André Freitas, tem 22 anos e é de Câmara de Lobos, na Madeira. Estuda no mestrado integrado em Engenharia Informática e Computação na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. André Freitas tem como missão ajudar a multinacional a encontrar a nova geração de Googlers. Para isso, promove workshops e atividades e ajuda a Google a aproximar-se dos estudantes. Tudo começou numa conferência do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrónicos, a maior organização de profissionais de tecnologia do mundo, onde André Freitas conheceu o anterior embaixador português da Google. O madeirense recebeu algumas indicações, ficou interessado e foi recomendado. Depois, sem alimentar esperanças, preencheu a candidatura online e convenceu a Google. André Freitas é um jovem empreendedor. O primeiro computador chegou-lhe às mãos aos 8 anos. Aos 15, fundou uma empresa de alojamento de sites e desde então oferece serviços que facilitam a maneira como as pessoas marcam presença online. Está confirmado, a exposição a poluentes ambientais provoca infertilidade masculina. Um estudo internacional liderado pela Universidade de Coimbra revela que a exposição a poluentes, mesmo que em pequenas concentrações, tem impacto direto na reprodução masculina. Em comunicado, a Universidade de Coimbra explica que, pela primeira vez, uma equipa de investigadores levou para o laboratório o que se passa na natureza. O que fez foi expor espermatozoides humanos a concentrações de um pesticida e iguais às encontradas no ambiente e detectou provas de que as mesmas podem provocar o aumento da infertilidade. O estudo foi publicado numa revista internacional de referência na área da reprodução científica. Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Com o apoio Ciência Viva. Produção PGM, projetos de rádio e televisão. Pode contactar-nos através de e-mail para pgm@pgm.pt. Repito, pgm ou pgm@pgm.pt. E em qualquer momento pode ouvir esta e outras emissões na página de rádio do site www.pgm.pt. Agora está na hora de regressar à Covilhã. Vamos ao encontro de um aluno do curso de Design de Moda da Universidade da Beira Interior, que nos vai apresentar o movimento Expand Your Mind. Meu nome é Bruno Cunha, estou aqui na UBI, é o quinto ano que estou cá a estudar, Design de Moda. Liguei-me a este movimento desde o primeiro ano que cá estou. Não fui eu que o iniciei, foi iniciado por colegas meus. Eu é que lancei esta plataforma que o movimento tem agora, da recuperação de espaços abandonados e de reaproveitar os vários cursos que existem cá na universidade para se juntarem e criarem algo. O movimento Expand Your Mind nasceu em 2010 da vontade dos alunos de design de moda mostrarem no final de cada ano letivo o trabalho desenvolvido e respectivo potencial artístico. Não havia um projeto final, não havia uma gratificação final do trabalho que andaram aqui a fazer durante 3 anos. Então, começaram sozinhos, reuniram-se um pequeno grupo e atrás da Câmara Municipal, com alguns apoios, fizeram um desfile final. Só que foi sempre uma coisa muito amadora, muito pouco projetada. Então, isso aconteceu durante 3 anos. Sim, 3 anos, mas foi crescendo sempre um bocadinho. E eu então, ou tive 2 anos parado, fora da universidade, e quando voltei, voltei com vontade de mexer. Era necessário uma plataforma livre e arrojada que não condicionasse a expressão individual e coletiva dos estudantes. O projeto, que começou por ser um evento de moda, subiu um degrau em 2013. O grupo ocupou uma fábrica abandonada e recuperou-a parcialmente para realizar o evento. Bruno Cunha explica a ideia. Pegar nesses espaços abandonados, assumi-los abandonados, pegar no que está lá dentro, mostrar o que está lá dentro e introduzir lá dentro os nossos projetos. Ideias malucas, não interessa. O conceito de arte pode ser extravasado neste projeto e não interessa o que é ou o que não é. Desde que haja ali um contacto entre o público e os artistas e os alunos e que haja ali uma troca de ideias e de conhecimentos. Fazer quase uma festa à volta da cultura, do que se passa. E ao mesmo tempo alertar as pessoas que existe esta capacidade cá. O movimento Expand Your Mind reúne alunos de design de moda, design multimédia, cinema, ciências da comunicação, arquitetura e design industrial. Mas também conta com o apoio e as histórias dos antigos da Covilhã. Um senhor que nos esteve lá a ajudar e ele tinha tanto entusiasmo. O senhor esteve lá durante 2 meses a ajudar-nos a limpar e disponibilizou o caminhão dele e tudo. Ele disse, finalmente, estes jovens que vêm para aqui dar vida. E ele depois disse que esteve-nos lá, depois foi-nos explicar como é que aquelas máquinas funcionavam, de onde é que vinha aquele tiar, que tinha lá um tiar com, ele disse, aproximadamente 100 anos, que era de uma família que morava ali embaixo e que tinham na garagem e que não sei o quê. E ouvir histórias como, por exemplo, no meu tempo, quando eu vinha para a fábrica trabalhar, porque eles não viviam cá na Covilhã, viviam nas aldeias à volta. vinham todos tipo uma espécie de rusgas a pé. Quando nevava, ela contava, quando nevava não havia botas, como estas modernices, diz ela, como estas modernices de agora, não havia botas para a neve. Era um par de meias por cima dos sapatos e assim ficavam as botas da neve. Queres expandir-te? Este é o desafio. A informação pode ser encontrada em www.movimentoexpandyourmind.com. Já estamos na reta final desta emissão de Ciência em Sintonia, mas continuamos a falar de mais espírito criativo e inventivo. Da passarola de Bartolomeu de Gusmão, engenhoca voadora, precursora da aviação, já muitos devem ter ouvido falar, agora pretende-se dar a conhecer o autor de tamanha surpresa que, à época, no século XVII, espantou o mundo, não só o português. Bartolomeu de Gusmão, o padre voador, como ficou conhecido, nasceu no Brasil em 1685 e fez estudos no Seminário Jesuíta de Belém. Desde muito cedo se interessou pelo estudo da física, tendo, ainda no seminário, concebido uma máquina de elevação de água a 100 metros de altura. Aos 16 anos, veio a primeira vez a Portugal, mas apenas aqui se fixou em 1708, quando, inscrito no curso de cânones da Universidade de Coimbra, onde veio a desenvolver estudos de física e matemática. Aos 24 anos, em 1709, dirigiu uma petição ao rei Dom João V, anunciando que tinha descoberto, e agora ouçam exatamente as palavras de Bartolomeu de Gusmão, tinha descoberto um instrumento para se andar pelo ar da mesma sorte que pela terra e pelo mar. Surpreendido, mas ainda assim, o monarca concedeu-lhe o privilégio da exclusividade na construção de máquinas voadoras e estendeu-lhe também um apoio financeiro para seguir com as experiências com balões de ar aquecido. Algumas dessas experiências na presença do próprio Dom João V e da corte. O projeto apresentado à coroa previa a possibilidade de criar um instrumento que permitisse mandar avisos a territórios longínquos, transportar produtos ultramarinos, socorrer praças sitiadas, descobrir as regiões próximas dos polos e resolver o problema das longitudes. A primeira experiência pública na Sala do Paço fracassou, mas dias depois, já na Sala dos Embaixadores da Casa da Índia, diante do próprio rei e da rainha, do núncio apostólico e do corpo diplomático, Gusmão fez elevar a uns 4 metros de altura um pequeno balão de papel pardo grosso, cheio de ar quente, produzido, e agora é a descrição da época, produzido pelo fogo material contido numa tigela de barro incrustada na base de um tabuleiro de madeira encerada. Ora, com receio que pegasse fogo aos cortinados, dois criados acabaram por destruir o balão, mas a experiência afinal tinha sido um êxito e impressionado vivamente o rei, que possibilitou a Bartolomeu de Gusmão a continuação das experiências. Os resultados é que não seriam muito animadores, tornando-se assim Bartolomeu de Gusmão alvo da chacota popular. Em 1713, partiu decidido para a Holanda, onde queria aprofundar conhecimentos. Voltou 3 anos depois e só então concluiu o curso universitário que tinha interrompido. Nessa data, Dom João V nomeou para a Secretaria de Estado, tendo nomeado fidalgo capelão da Casa Real e concedeu-lhe rendimentos no Brasil. Pouco antes de morrer, converteu-se ao judaísmo e em 1724 fugiu para a Espanha, evitando as perseguições de que era alvo por parte da Inquisição. Acabou por falecer no hospital em Toledo. Já depois da morte, na segunda metade do século XVIII, ainda se difundiu a ideia de que Bartolomeu de Gusmão teria feito um voo num aparelho por ele construído entre o Castelo de São Jorge e o Terreiro do Paço em Lisboa. Mas trata-se apenas de uma lenda. Não há qualquer documento que ateste esse acontecimento. Também não se conhecem outras experiências para além daquelas que realizou na corte. É famosa a gravura que fez da passarola, mas não terá passado de um artifício para desviar a atenção dos detratores e dos curiosos. De qualquer maneira, as experiências com aerostatos só surgiriam anos depois, em França. E ainda assim, o contributo científico de Bartolomeu de Gusmão ajudou os princípios da aeronáutica, sendo dos primeiros a provar a possibilidade de criar engenhos com capacidade para voar. Do passado saltamos para o presente e temos já um olho no futuro. É tempo de conhecer um projeto absolutamente inovador. Nasceu do encontro da investigação académica com o setor da joalharia e ourivesaria. Ouro azul ou púrpura, peças de ourivesaria que podem começar no amarelo e terminar no branco ou no verde. Esta é uma pequena parte da proposta do projeto Gradouro. Filipe Silva é professor no Departamento de Engenharia Mecânica na Universidade do Minho e uma das caras desta aposta inovadora nascida em 2005. O projeto surgiu com uma ou duas ideias de base a criar os gradientes, entretanto já evoluiu bastante. Nós já desenvolvemos meia dúzia de tecnologias, quer tecnologias ligadas à fundição, quer tecnologias ligadas à metalurgia dos pós, quer tecnologias ligadas a revestimentos. Temos 5 patentes relacionadas com estas tecnologias e, portanto, já diversificamos um bocadinho. No entanto, o enfoque deste trabalho de investigação aplicado ao luxo está bem definido. Criarmos cores e aspectos superficiais novos, porque o nosso objetivo, de facto, nestas peças, na área do luxo e dos produtos de moda, é criarmos novos motivos de atração pelo produto. Basicamente, queremos que a pessoa olhar, veja uma coisa diferente, bonita, e que isso impela as pessoas a comprar estes novos produtos. O mercado da ourivesaria é extremamente competitivo. Para o professor Filipe Silva, a aposta está na produção da tecnologia. O design hoje é relevante, tem que existir, mas o design copia-se numa semana. Como nós não temos marcas, outra das mais-valias é a marca, a existência de marca, mas uma marca não se cria rapidamente. Como nós não temos marcas globais na ourivesaria, podemos ter design, só que o nosso design rapidamente é copiado por outros. E então, a área que nós achamos que é uma mais-valia com maior duração é a tecnologia, porque uma tecnologia até pode ser copiada, mas para alguém copiar uma inovação daqui vai demorar um ano ou dois, ou três. E, portanto, permanece essa mais-valia durante mais tempo, e é por isso que nós achamos que as empresas, de facto, têm que ter inovação ao nível dos materiais e de desenvolvimento de tecnologias. Eu, quando falo de desenvolver tecnologias, não é comprar equipamentos que estejam no mercado, porque isso qualquer pessoa compra, mas desenvolver novas tecnologias. Ao longo de 8 anos de trabalho, apuraram-se técnicas e desenvolveram-se tecnologias não convencionais, dando origem a produtos que simplesmente não existem, como o ouro azul. Explicado pelo professor da Universidade do Minho, até parece fácil. Normalmente, as peças de ourivesaria são feitas por fundição. Nós, por exemplo, trabalhamos com pós e fazemos a partir de sintetização de pós. Com isso, podemos criar efeitos de distribuição de pós em que o ouro, por exemplo, tem pozinho branco e depois vai juntando com pó amarelo, tal, variando a fração volume, que dava-nos com uma peça começa branca e acaba amarela, de uma forma sequencial. Isto em fundição é difícil, ou impossível, com os atuais processos de fundição. Com os pós nós conseguimos fazer isto, conseguimos juntar outros materiais no ouro e conseguimos ter padrões diferentes, fazer materiais compósitos, em que misturamos cerâmicos com pós de ouro, com pós cerâmicos, etc. E conseguimos, de facto, ter aspectos do material diferente. Esta é uma das tecnologias. Outra tecnologia que nós usamos, que foi um bocadinho derivada do que se usa nas pás de turbinas dos motores de Space Shuttle e de aviões, por exemplo, que é a solidificação incremental, em que nós vamos controlando a zona da peça que está fundida e a zona que está sólida já, que é um processo de fundição, mas um processo de fundição sequencial. Isto permite-nos ir mudando a composição química ao longo da peça, e com isto mudando a cor da peça e indo obtendo também efeitos diferentes do que é convencional. Outra é, por exemplo, trabalharmos com nanopartículas. As nanopartículas no ouro dão-lhe características como noutros materiais. Quando reduzimos os materiais a uma escala muito pequena, elas assumem novas propriedades. Por exemplo, o ouro muda de cor. O ouro que conhecemos como o amarelo, se pusermos em partículas muito finas, ele pode tornar-se em azul, pode tornar-se em púrpura, pode... E se nós formos capazes de manter as partículas com essa dimensão e pusermos numa peça, por exemplo, num revestimento ou numa matriz transparente, nós temos a cor do ouro azul, que é uma coisa absolutamente diferente. Inexistente, portanto, estamos a trabalhar a nível da nanotecnologia, não é? A investigação produzida na Universidade do Minho de manipulação do ouro é já reconhecida em todo o mundo e os prémios são bastante diversificados. Nós, nos Estados Unidos, recebemos 3 prémios e todos diferentes. Um deles foi sobre a pesquisa, o Research Award, que premiou a inovação, a nossa inovação, o caráter inovador das nossas, dos nossos desenvolvimentos, da nossa pesquisa. O outro é o chamado Applied Engineering Award, que é a capacidade que nós temos de, a partir de coisas que investigamos e de conhecimento que geramos, digamos assim, aplicar à prática, levar a peças à prática. E o terceiro tem a ver com a disseminação da informação. É um prémio atribuído por um simpósio, por um conjunto de empresas que patrocinam o simpósio, e que tem a ver com a colaboração do nosso projeto em relação ao setor da ouriçaria a nível mundial. Portanto, estamos a falar de empresas do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, etc. Então é um prémio atribuído por essas empresas pela nossa colaboração enquanto universidade no desenvolvimento de uma área. Portanto, temos um espectro largo, digamos, de prémios, desde a pesquisa até a engenharia aplicada, até à educação e ao desenvolvimento de um setor, através de palestras que fazemos pelo mundo. Nós normalmente somos convidados para vários locais, desde Dubai, Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Itália, etc. Pronto, e colaboramos fazendo palestras pelo mundo no sentido de promover o setor, e este terceiro prémio tem a ver com isso. Em Portugal também o fazemos, também temos Coração de Ouro de Gondomar, atribuído pela Câmara Municipal pelo apoio à indústria. O projeto Gradouro tem por base o desenvolvimento de tecnologias. A marca Grador tem um papel comercial e serve para mostrar à indústria como é que a tecnologia pode revolucionar o modo como se trabalha o metal precioso. Os clientes serão as ourivesarias que representam marcas reconhecidas e o posicionamento está bem definido. No setor de gama alta, ou seja, nas ourivesarias que vendem peças mais caras, embora as nossas peças na gama de peças caras estão num nível mais baixo, digamos, peças que, enfim, são 1.000 e tal euros, 2.000 e tal euros, para uma peça cara, este é o barato do caro, não é? E é onde nós queremos entrar, de facto, porque não temos uma marca reconhecida. Então queremos entrar pela via da diferenciação, queremos posicionar-nos num artigo caro, que é onde achamos que podemos ser mais bem-sucedidos. Eu diria que a ourivesaria ali ao nível médio está muito mal, ou é muito barata, ou é muito cara, e as pessoas continuam a consumir muito ourivesaria cara, as pessoas que têm dinheiro, naturalmente. A classe média está mal, não é só em Portugal, noutros mercados europeus, em muitos mercados europeus é assim. De forma que nós, o nosso posicionamento, de facto, é posicionarmos na gama alta. Um estudo desenvolvido na área de São Paulo, no Brasil, revela que quem tem as carteiras bem recheadas quer comprar coisas diferentes, até excêntricas, mas, sobretudo, quer comprar mais caro. O professor Filipe Silva, da Universidade do Minho, apaixonou-se pelo ouro logo no final da licenciatura em Engenharia Mecânica e chegou mesmo a estagiar numa empresa da ourivesaria. Depois esteve algum tempo afastado, mas regressou para lançar o desafio à indústria e criou o projeto Gradouro. Em 8 anos nós fizemos muita coisa, não é? Sobretudo na ligação ao design, na promoção. Nós já organizamos uma conferência nacional ibérica sobre ourivesaria, portanto pretendemos tornar a fazê-lo. Nós, como projeto e como universidade, queremos ser motores do desenvolvimento de um setor. Portanto, eu gostava de deixar também esta mensagem enquanto docente universitário, que nós estamos aqui para colaborar com as empresas. Está provado que as unidades de investigação existem para ajudar o mundo que as rodeia. Uma academia de costas voltadas para a sociedade morre. É a ciência ao serviço de todos. E por hoje está tudo contado. Ciência em Sintonia é um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tem o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, com financiamento do FEDER, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. A produção desta emissão é da PGM, Projetos de Rádio e Televisão. Pode sempre contactar-nos através de e-mail para pgm@pgm.pt pgm@pgm.pt. Em qualquer momento pode ouvir esta e todas as outras emissões de Ciência em Sintonia na página de rádio do site www.pgm.pt.